podcast para nerds. Saudações traduzidas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Master e este é o 126º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 126 eu estou com uma maravilhosa e mágica convidada que está aqui para me prestar uma entrevista sobre o trabalho que ela tem, que é o trabalho de tradutora. E a pessoa que está aqui para nos falar tudo a respeito da tradução e localização de séries, filmes e jogos para o Brasil é ninguém mais, ninguém menos que Dona Artemis Whittaker, do Anime Sphere. Fala, minha bruxinha! Você só falou meu sobrenome errado agora, é o Whittaker. Pronto, eu vou ser amaldiçoado na próxima semana. Ouvintes, se vocês acharem que eu sumi é porque eu levei uma maldição de uma bruxa, entendeu? Olá, pessoas! Eu já cheguei corrigindo o rosto, olha só! Pra tu ver, depois do Dan corrigir o meu Yusuke pra Yusuke, agora tem a dona bruxa que corrigiu o sobrenome dela, mas ela tá no direito, o sobrenome é dela, né, afinal de contas. Antes da gente falar a respeito do teu trato de tradutora, né? Teu trabalho de tradutora, fala um pouquinho dessa história de bruxa, porque o pessoal tá tanta sacanagem. Bruxa, que porra de bruxa? Como assim, Nerdmaster? Não, é, eu sou bruxa. Tá? Eu sou sacerdotisa vicaniana há pelo menos uns 13 anos. Tá vendo? Quando eu tiver alguma coisa do tipo, vou falar sobre magia, eu já vou ter com quem chamar, tá vendo? Mais um especialista pro rol do Paranerdia. Pode chamar, a gente fala, o que a gente puder falar, a gente tem que falar. Então tá, voltaremos daqui a pouquinho pra falar tudo a respeito de tradução, não bruxaria, depois dos recadinhos. Vamos lá. Queridos ouvintes, estão gostando da nova periodicidade do Paranerdia? Tudo isso se deve a duas coisas. A tremenda ajuda que o Jorge Fire Falcon está me dando com as edições e os apoios que vocês, ouvintes, fazem no Apoia-se do Paranerdia. E eu vos peço, mantenham esses apoios. E você, querido ouvinte, que possa me ajudar, nem que seja com um mísero real, faça-o no endereço apoia.se/paranerdia. Toda colaboração é uma tremenda ajuda, não tenham dúvida disso. Se vocês não podem ou não querem ajudar com dinheiro, também não tem problema. Há outra forma de ajudar. Divulgue o Paranerdia para quantos amigos você puder. Agora que voltamos a ter uma periodicidade constante, garanto que será bem legal se vocês puderem divulgar nosso querido podcast. Outro pedido, comentem nos episódios, seja pela área de comentários do próprio episódio, seja nos enviando um e-mail para o endereço paranerdia@paranerdia.com.br. Deixe que eu saiba se vocês estão gostando dos episódios, se têm opiniões diferentes das apresentadas nos casts, etc, etc, etc. Além do e-mail, vocês podem entrar em contato conosco pelo Twitter, com @paranerdia, e pela página do Facebook, que fica em facebook.com/paranerdia. E lembre-se, o canal do YouTube do Paranerdia teve que mudar de endereço. O novo endereço é youtube.com/paranerdiatv. Acesse e se inscreva. Fiquem agora com o episódio sobre traduções. Artemis, uma coisa que eu quero já deixar claro antes de mesmo de começar a falar sobre o teu trabalho, que a galera pode estar achando zoeira da minha parte te chamar desse jeito, mas teu nome é Artemis. Está no teu, na certidão de nascimento, sim, Artemis Whittaker. Exatamente. E agora eu falei direito, eu já vou ser liberado da maldição, viu? Não, se falar o nome errado, não tem mais problema com isso, não. Eu estava muito bravo quando era esperando mais nova. Hoje em dia... Porra, quando criança, devia ser uma delícia, né? As pessoas falar errado de propósito. A minha frustração quando criança era que eu nunca tinha estarado, entendeu? Aí eu virei minha pagã. Aí o que eu mais tenho é estarar agora. Pra tu ver, viu? Não, mas bom, nenhum deles é na certidão, tipo, né? Não é todo mundo pra ser chique, né, Ben? Pois é. Então tá, dona Artemis, a senhora é tradutora. Também, correto? Também. Também. É seu ganha-pão. É, um dos meus ganha-pãos. É um deles. Agora... você traduz o quê e para quem? Eu já traduzi. Olha só, eu já traduzi livro, já traduzi mangá, já traduzi filme, já traduzi seriado, já traduzi anime para tanta pessoa que eu não faço mais ideia assim, de quantas pessoas por. Já traduzi coisa para Dorria, já traduzi coisa para JBC, já traduzi coisa para tantas pessoas que, tipo, né, eu comecei a trabalhar com tradução, eu tava no meio da faculdade, isso lá por volta dos anos 2000, sabe? Então já é um pouquinho de tempo, né? Então, eu já trabalhei com bastante gente, pra editora, pra distribuidora, pra dubladora, já fiz. Uma das coisas que eu toquei tá na minha meta de fazer, é traduzir videogame. Esse ainda não foi. Ainda. Mas quem sabe? Eu ainda quero brincar de traduzir videogame. Pra tirar a dúvida completamente dos ouvintes, você só trabalha único e exclusivamente com a tradução. Você não dubla, não dirige, não faz nada dessas outras paradas. Não, é só a tradução do idioma estrangeiro para o português. Algumas vezes eu fiz o contrário do português para outro idioma estrangeiro. Por que eu falo outro idioma estrangeiro? Porque eu faço traduções do inglês e às vezes do japonês para o português. Então, como deu para perceber, se a mulher traduz para mangá, obviamente que ela não vai traduzir de espanhol, né? Existe bastante assim, esse tipo de coisa em algumas editoras, né? Algumas que não existem mais no mercado, inclusive, né? que acontece assim, tradutores do japonês bom são raros, né? Então, o que eles fazem? Eles colocam, pegam alguém que saiba outra língua, ou inglês, ou espanhol, whatever, e fazem uma tradução da tradução. Acontece isso bastante no mercado de tradução, tá? Mais do que vocês imaginam. Principalmente quando é uma língua, quando é uma língua não tão comum, vamos dizer assim. Você quando recebe o texto para traduzir, você recebe em katakana? Não, imagina, entendeu? Não, está escrito em japonês. com ideograma, com... Isso está escrito em japonês, ele não tá romanizado, não. Eu leio o japonês. Ok. Né? Não, desculpa, desculpa aí. Eu posso não ter a fluência que eu tinha na época no que me formei, hoje em dia. Eu não tenho mais a fluência. Agora vem, olha só, agora vem um bastidor do Animesfere, tá? Enquanto eu e o Jorge, a gente pena pra tentar pegar versões legendadas ou dubladas, se possível, a Temis não se incomoda com isso, não. Ela vai no original mesmo, se não tiver legenda, dane-se, tá estendido, entende tudo direitinho. Né? É pra ofender mesmo, é pra humilhar mesmo, entendeu? Não, não, assim... É, hoje em dia, o japonês, meu japonês, ele tá um pouquinho mais enferrujado. Bem mais enferrujado. Então, dá pra trabalhar quando tem texto, porque é diferente você trabalhar o texto do que trabalhar o áudio, né? Então, o texto tá lá escrito, você pode pesquisar, você pode trabalhar em cima dele, né? E geralmente o meu prazo é um pouquinho maior quando eu faço tradução do japonês. Justamente por causa da pesquisa, né? Um item curioso que uma vez aconteceu numa gravação foi, eu não sei se você lembra daquele episódio que a gente gravou sobre Flying Witch no Animesfere, mas o link do episódio do Animesfere vai estar aqui no post deste episódio. A pronúncia do inglês é Spear. Aí o que acontece? Estávamos falando no Flying Witch. Lá no Flying Witch tem um personagem muito interessante que é o pai do protagonista, sim, né? Que tem sotaque caipira. Sotaque caipira japonês. Tu imagina japonês. Caipira é tudo, né? Agora tu imagina só... Caipira, na verdade, é a pessoa. Não, tu imagina. A pessoa que não mora Ai, gente, numa cidade urbana, né? Não? Não mora no interior. Isso. No interior. Isso. Aí a gente tava conversando nesse episódio e a curiosidade para saber se realmente, porque no anime fazia-se entender que ninguém entendia porra nenhuma do que o pai do garoto falava, por conta do sotaque. Aí eu perguntei, já que tínhamos uma entendedora de japonês na conversa, entendeu? Se realmente era difícil de se entender o pai, porque para mim ninguém eu tava entendendo porra nenhuma que eu tava lendo a legenda, tá? Porque para mim japonês é japonês de qualquer jeito, entendeu? Então, eu muito mal entendo sayonara, arigato e agora naruhodo. Eu não consigo perceber quando a pessoa fala naruhodo. Né? Soba! Né? Quando a gente vai ouvindo as expressões, a gente acaba distinguindo elas na conversa. É, mas é assim, tá bom. Que é que funciona a aprendizagem de língua, né? Sim, eu sou professora de inglês há mais de 25 anos, então... Por isso que ela teve a petulância de corrigir o rosto quando falou esfera em vez de esfera. Viu? E eu só não falo, reclamo dela porque ela é bruxa e ela pode amaldiçoar. Bom, continuando. Aí o que acontece? Você pega... O teu trabalho é, literalmente, pegar o texto no original... E traduzir para o japonês. Mas do japonês, né? Não para o japonês. Desculpa. Agora ela é professora de gramática também. Quando tu traduz, seja japonês ou inglês, para o português, você literalmente só traduz ou tu faz aquilo que a gente chama de localização? Muito perdido um pouco. Isso você tem que fazer. O processo de tradução é uma forma errônea que as pessoas entendem do processo de tradução. O processo de tradução, o que ele é? Ele é pegar uma obra e é como se você pegasse seu começo da obra original e vomitasse ela em português. Entendeu? Então, o que que acontece? Eu tenho que fazer essa adaptação. Senão, ela vai ser uma tradução, ela vai ser quebrada, ela vai ser tosca, entendeu? Então, as pessoas entendem a tradução como tradução literal. E não é. Uma tradução e uma versão, elas têm uma diferença bem significativa. Entendeu? Então, o que que acontece? Eu leio aquela obra, vejo aquela obra e faço a partir, obviamente, isso a partir do meu conhecimento, do meu ponto de vista, da minha pesquisa, eu jogo a minha ótica sobre aquela obra e faço a minha versão. A versão do que aquilo pode dizer em língua portuguesa. Então, você tem que fazer adaptação, não tem como. Você como é que é? Por exemplo, eu pego sempre dou esse exemplo, que é um exemplo perfeito, né? Você sabe o que é o feio de pindaíba? No Brasil é pobreza, né? É pobreza. Por que é pobreza? Não sei. Não faz a mínima ideia. Pindaíba é um termo de fim. Olha que parece, né? Realmente. Realmente. Pindaíba. É. Não tem peixe na língua. Olha só. Mais ou menos isso. Pindaíba. Não tem peixe. Pindaíba. Não existe peixe na. Sim, eu estudei tupi-guarani na universidade. Tupi-guarani não. É por isso que eu falo que essa mulher é uma troglodita, entendeu? Digo, uma poliglota. Desculpa, eu vou mal. Então, eu não vou poder falar com uma pessoa de uma outra língua que não tenha o contexto da vivência do Brasil, de português do Brasil, IMF Pindaíba. Isso seria uma tradução literal, por exemplo. IMF Pindaíba. Isso é uma tradução literal. IMF Pindaíba. E aí? Entendeu? Não, eu não vou poder fazer isso. Não faz sentido. Faz sentido se eu não literalmente. O processo seria mais ou menos assim. Se eu tivesse que trazer, para fazer a versão desse termo, o que que eu, Artemis, faria? Eu ia buscar algumas das nações norte-americanas, que é o Navajo, o Peyote, o etc. Algumas das nações nativas norte-americanas, eu ia fazer esse exercício de tentar encontrar uma equivalência dentro dessa língua nativa norte-americana para poder ser mais ou menos similar, tá? Nossa. Às vezes a gente não tem tempo de fazer isso. Fazer todo esse exercício de procurar alguma coisa que seja similar. E daí que vem todo o conhecimento da língua em si, conhecimento de cultura. Você não pode aprender a trabalhar com uma língua, aprender ou falar uma língua sem saber a cultura, sem aprender a cultura. Não dá. É impossível, no meu ponto de vista. Pra tu ver, cara, profissionalismo é outra coisa, né? Quando a gente fala com a pessoa profissional, né? Dá um prazer na pessoa falar com um profissional da área, viu? É uma coisa realmente fantástica, né? Uma coisa muito boa mesmo. Então, aí o processo de tradução teria que fazer o seguinte: eu não posso fazer literal, colocar Pindaíba, o norte-americano comum não vai entender se eu fizesse alguma tradução dessa para o inglês ou para o japonês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar, o que está na Pindaíba significa? Está sem dinheiro, está pobre, então o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma expressão que seja similar a essa expressão. Ou uma gíria que seja similar a essa expressão no português. Quer ver um outro exemplo? Eu adoro também usar esse exemplo, costumo usar muito, é o contrário. Porque também, do inglês para o português, tu também tem que ter alguns cuidados com as expressões idiomáticas. Não só expressões idiomáticas. Tu já imaginou se um cara traduz a início como eu te perdi? Pois é. E aí, início, você acaba sendo pior. Por favor, professora de inglês, o que, que significa início para os ignorantes Então, literalmente é só sentir falta, porque saudade não existe em inglês. Tadá! A palavra saudade não existe. Viu? É aquela velha história que saudade é uma das poucas palavras em português que não existe em idioma nenhum do mundo. Não, você está falando isso, você tem. Tem? Você tem uma expressão que é equivalente. Olha, viu só, viu? Hisashiburi. Tem uma expressão que é equivalente. Que tem o mesmo peso emocional que tem saudade. Aliás, uma coisa que deve ser, entre aspas, tá? O pesadelo dos tradutores são as expressões idiomáticas e as gírias, né? Não, eu não acho pesadelo. Porque é um exercício que eu gosto de fazer. Isso é a vantagem de você trabalhar com algo que você gosta, né? Que você tem tesão de fazer. Porque, assim, esse é o exercício. É o que eu gosto de fazer, de pensar, tentar fazer uma adaptação de uma expressão, de uma piada, de uma coisa assim. E, assim, você entender o contexto do que aquilo que está rolando, para poder passar para outra língua, esse que eu quero com a minha graça. Né? Por exemplo, uma outra coisa que acaba sendo muito comum é a expressão I get it, né? Ou got it, né? Tipo, ela é uma expressão, se você pegar get no dicionário, né? Você vai ver a quantidade de definições que você tem essa palavra. Senhor ouvinte, faça esse exercício, vai lá no dicionário e vê a palavra get. Quantas páginas tem? É uma página e meia só pra... Não, se você pega um dicionário de inglês, inglês tem mais. Entendeu? Por quê? Porque ela é uma expressão multivalente. Ela é uma palavra... Ela serve pra mais de uma coisa. E isso acontece em português também. Aliás, isso acontece em toda a língua. E aí, assim, você... Por que que uma tradução humana acaba sendo mil vezes melhor do que uma tradução automatizada? Uma tradução automatizada é tipo a tradução do Google, né? Sim. Porque a gente pensando e entendendo esse conteúdo, a gente consegue adaptar. Uma tradução automatizada vai só ao pé da letra. Então, esse I get it, ou got it, ele pode ser pegar, pode ser entender, pode ser uma série de coisas que vai depender do contexto e do conteúdo que está rolando a ideia. Então, às vezes, por exemplo, eu estava na tradução, não, porque quando chega material de vídeo, né? Material de vídeo, que eu falo isso, é seriado, é filme, novela. Nossa, já fiz novela também. Já fiz novela na família. Então tá. Deve ser a de Lissa. É diferente. Podia ser pior, você podia ter que fazer novela mexicana. Ah, eu em espanhol eu só entendo, eu não falo. Não brinco de traduzir espanhol, não. Não, eu só entendo pela... Semelhança com português. Por ser uma língua latina... Por ser uma língua latina, eu já tenho uma facilidade com línguas, né? Então, por exemplo, eu tenho facilidade para entender espanhol, italiano, por ser uma língua latina. Sim, a feliz, alegre, contente, sou latina também na faculdade. Gente, eu estudei estância que eu tô na faculdade, tá? Nossa, viu? As pessoas têm que falar pra mim, você é louco, foi isso da Sanskrit, do Yiddish? O que eu vou fazer com isso? Não sei, é legal, tô estudando. Ela vai salvar o mundo quando uma múmia quiser destruir a humanidade, entendeu? Ou então quando ela tiver que decifrar uma profecia antiga do Mar Morto, entendeu? Ela vai usar o Sanskrit. Ai, ai. Só as pessoas de mundo, eu sou apaixonada por literatura, então, ponto, né? Né, então, né? Mas voltando. Agora, voltando. Eu perdi o final que eu tô aqui a falar de tudo. Ah, tá lindo. Quando chega um vídeo, entendeu? 90% das vezes eu tenho um roteiro que vem pra esse vídeo. Então, geralmente, o que acontece? Eu assisto o vídeo sem o roteiro. Aí eu faço a tradução do roteiro, esqueço o vídeo, faço a tradução, tipo, correndo o mais rápido que eu posso, né? Porque às vezes os prazos são as coisas mais loucas da minha vida. É muito rápido. É muito curto o prazo. Prazo pra terminar uma tradução. Existem prazos assim, eu chego no material um dia, eu tenho que entregar a tradução linda, maravilhosa, perfeita, 24 horas depois. Então eu me sinto Jack Bauer. Quando tu recebe esse tipo de material, é um episódio de cada vez ou vai de baseada logo de uma vez? Às vezes é baseada, às vezes é um episódio por mês. Teve uma vez que eu fiz eu trabalhei num seriado que era baseado. Entendeu? Então, tipo, eram 5 episódios, eu tinha 5 dias pra fazer os 5 episódios. Ah, uma coisa importante, vamos deixar isso claro desde já. A gente tá falando um seriado, um episódio, tal e coisa, porque a Artemis, a maioria dos trabalhos dela, ela não pode dizer quais trabalhos que ela tá fazendo, porque ela assina aquele... Como é que é o nome do negócio? No Disclosure Agreement, né? Aí isso seria traduzido como... O equivalente aqui seria... agora fugiu a palavra. É um acordo que a pessoa tem que assinar para não acordo divulgar antecipadamente. Acordo de confidencialidade. É bom você estar com o marido lá, porque às vezes ele sussurra as coisas. Viu? Então, assim, por exemplo, 90% das vezes eu assino esse non-disclosure agreement. Eu não posso um contrato de confidencialidade, que eu não posso falar o título que eu estou trabalhando. É óbvio. Senão tu sair spoilando pra todo mundo, é, né? Porque depois que eu terminar a obra, eu posso falar, por exemplo, posso falar pra um Mingus, posso falar pra... Mas eu não posso virar tudo. Ó, fui eu que, né? Foi. Né? Eu não sou besta o suficiente pra poder peitar a indústria fonográfica. Não, né? Pelo amor de Deus. A indústria pornográfica, tá ligado? Processo não, por favor, não é só processo. Né? Ah, não é só aquela produtora que fala todos os trabalhos. Então, não passa pra ela, não, tá ligado? Não vai vir mais trabalho. Ah, rola, como é que se diz? Boicote se tu não se comportar na linha? Ah, tá certo. Claro que não rola. Tá certo. Na verdade. Então a gente não tá falando os nomes das séries e dos trabalhos dela por causa disso. Mas vocês não tenham dúvida que tem muita mão da Artemis em muita coisa que você tá lendo por aí, tá? Nossa! Essa mulher trabalha com uma desgraça, meu Deus. Tem uma pena dessa criança. Não, quando tem, chega assim, tem algumas traduções de casa muito curtíssimas. Os poucos sobretos brancos existentes na minha cabeça, com certeza vieram daí. Porque é trabalho curto, é loucura mesmo. Loucura mesmo, né? Manda brasa, né? Uma dúvida: você trabalha como freelance ou tá ligado a alguma empresa de produção? Eu sou freelance. Eu sou freelance. Já estive ligado a empresa de produção, né? Tipo, fui lá na época do Ronco. Né? Então, hoje em dia eu sou freelancer. Então, né? E uma coisa que com certeza está na cabeça do mundo, vale a pena dar uma boa grana nessa história? Não precisa dizer valores, não, tá? Só diz, vale a pena? Olha, como trabalho freelancer, ele depende de você ter trabalho. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, é um trabalho. Estamos no Brasil, né, mamãe? Você trabalha com pagamento. Nossa, pronto, não precisa falar mais nada. Beleza, né? Viva o povo brasileiro. Infelizmente, eu só tenho que falar. Eu ganho a cor por episódio. Não era o que eu gostaria, né? Pelo trabalho que eu tenho. Não era o que seria bom pelo trabalho que eu tenho. Mas basta. Assim. Tradutor ganha menos do que você imagina. Bem por isso. Não duvido bem nada. Menos do que você não imagina. Não duvido mesmo. Agora, vamos lá. Voltando para o papo da adaptação. Você não vai falar de nomes, não vai falar de trabalhos que está fazendo, mas eu sei porque eu sou um daqueles amiguinhos que ela falou agora há pouco. E depois que eu terminei, aí, eu falei. Tá? Né? Desculpa aí, tá? Você, quando trabalha em coisas da cultura pop, principalmente coisas bem cultuadas realmente da cultura pop, você se vê em certas roubadas, como, por exemplo, nome de personagem, direto. E às vezes personagens obscuros, nomes de sagas, nomes de equipamentos. E essa pesquisa fundamental, e essa pesquisa às vezes bate nas pessoas enciclopédias, que eu falo brincando, né? Porque tem o que eu falo de pessoas enciclopédias é porque assim, eu tenho colegas e amigas, né? que não sou nenhum nem outro, né? Junto ao meu conhecimento, aquela cultura inútil, que a tia Maricota lá do primário falou o quê? Falou pra você que você não ia usar nunca a cultura inútil do gibizinho, eu uso todas elas, né? E agora eu vou deixar bem claro, não, eu vou deixar aqui claro, e eu quero que isto fique no episódio, que eu sou uma dessas pessoas enciclopédias. E assim, e não é, às vezes não é porque, não, eu não sei, às vezes é informação que eu sei, sabe, mas o tempo é tão curto que eu preciso de ajuda para poder achar o termo certo. Então, essa pesquisa... Não, pode falar a verdade. Não, filha, não. Vamos falar a verdade. É porque eu sou velho pra caralho e eu conheço coisas obscuras não precisa ser boazinha. Eu sei porque eu sou velho pra cacete. Eu lembro de coisas da época entendeu? Aí... Tem coisas que vai acabando, vai tendo assim, e assim, o processo de tradução, ele é um processo que demora, ele é um processo lento, entendeu? Mas ele precisa, porque ele depende única e exclusivamente do conhecimento do tradutor. E não é só o conhecimento da língua, é conhecimento de mundo. Teve uma vez uma tradução que eu fiz, que eu posso falar com tudo. Era uma tradução que abrangia a pessoa estava fazendo uma palestra sobre ouro. O que é ouro? Você faz a mínima ideia? Ou seja, Oa. É o alfabeto celta, tá? Baseado em árvores sagradas, tá? Então era a grosso modo comparando seria a runa dos celtas, tá? Então o que acontece? Bacana. Eu estava fazendo a tradução de uma palestra de uma palestra que a pessoa comentou sobre isso. Porque eu tenho esse conhecimento, é o conhecimento de mundo, é o conhecimento de Deus sobre nós. Não, os antigos irlandeses, os antigos celtas, eles tinham esse alfabeto, não sei o que lá, que era chamado assim, assado. Entendeu? Então, eu fui rápido numa boa, a pessoa que foi revisar depois. Veio perguntar pra mim que diabo é isso. Aqui os links de referência. Nossa, Artemis, eu nunca tinha ouvido falar desse negócio. Pois é, né? Aqui, ó. Esse aqui. Né? Então, não é raro de acontecer isso. Entendeu? Ou de, por exemplo, eu empatar no negócio. Não, peraí. Isso que eles estão falando não é uma coisa literal. Não é uma tradução literal. Tá muito estranho. Chega uma cena, né? Tá muito estranha essa tradução. Aí eu vou pesquisar. Aí acabo descobrindo uma expressão. Entendeu? E aí vou bater. Nossa, e eu puxo de expressão um fórum. Assim, tentando um fórum de profissionais de inglês como segunda língua. O que eu puxo de expressões assim? Porque assim, inglês e português pra mim é a mesma coisa. Como assim a mesma coisa? Eu não penso pra poder falar um ou outro, né? Porque você não pensa. Maneiro, isso é importante. A pessoa quando quer falar outro idioma tem que aprender a pensar no então, outro idioma. Então o que acontece? O inglês pra mim é a mesma coisa que o português. Eu não paro pra poder entender, eu não paro. Então, às vezes... Olha que nem parece, você nem tem sotaque. Então o que que acontece? Às vezes a pessoa tem uma expressão que rola. Tá, eu entendi. Vamos, por favor. Nunca falei isso em português. Acontece ao contrário também. Entendeu? Acontece ao contrário. Claro. Como é que eu falo isso em inglês? Entendeu? Então. O engraçado é que às vezes acontece isso de português para português, basta mudar o país, né? Porque você vai falar uma coisa em português de Portugal, quando você tenta entender no português do Brasil, isso é completamente diferente. Né? Ela depende da visão de cultura daquele povo. Existem povos E depois eu posso passar o link pra você, ou pra colocar no post, que a cor azul não existe. Entendeu? Olha que lindo! Não, não é o cor azul. Não existe um nome pra cor azul. A cor azul, eles não têm a cor azul. Por causa do recorte de mundo. É, tem uma coisa que eu... Cara, eu não sei se é verdade ou se não é, mas eu gostaria muito que fosse. Tem mais de várias palavras, esquimós. Tem mais de mil palavras diferentes para neve. É mole, cara. Mas mil palavras para neve. Tudo bem, eles praticamente só veem isso o ano todo. Mas porra, aí tem porra, também. Mil palavras para neve aí é dose. Né? É o recorte de mundo. Por que vai ter mil palavras para neve? Porque é a gente vê a neve como uma coisa só. Só aquele negocinho bonitinho lá. Às vezes alguém que nunca viu neve nem sabe o que é direito, né? É, agora. Eu já senti na pele a neve. Agora, é frio. Para aquele povo que tá com aquilo direto, vai ter diferença. Uma neve que acabou de cair. Uma neve que está dois dias caindo e não para de cair. Uma neve que caiu, derreteu, misturou com a poeira, a água do rio. Então, é isso que eu estou falando. A linguagem vai ser diferente. Porque ela é a linguagem se adapta à cultura da pessoa que está usando ela. Não é verdade? Perfeito. Não, perfeito, 100%, 100%. Mas vamos lá, seguindo viagem. Então, quando tu não sabe, tu pede ajuda, obviamente tentando descrever o mínimo possível para não dar spoiler da obra, porque é aqui na história do non-disclosure, né, do acordo. Aí, o que acontece se tu empaca numa situação que tu não consegue, por mais ajuda que você tenha, de resolver o problema? O que acontece? Uma tradução, ela não fica só na mão do tradutor, tá? Então ela vai para a mão do tradutor, aí ela chega na mão do tradutor, né? O tradutor faz a versão. Aí ele vai mandar para o editor. E essa tradução ela vai passar por trocentas revisões. É sério o que eu estou falando, tá? Ela vai passar por trocentas outras mãos. Ou seja, quando a gente está assistindo alguma coisa, né? E pega e xinga o tradutor que traduziu, eu quero bater na pessoa que faz isso. Às vezes. Não é nem culpa do coitado do tradutor. Às vezes foi uma pessoa que fez uma edição pós-tradução e o entendimento da pessoa era menor do que o entendimento do tradutor, ele mudou o negócio e foi a parte muito lá. E fora, às vezes, que as pessoas mudam o texto na hora que estão gravando, né? A gente conhece dezenas... Que isso, né? Tem coisas que precisam mudar mesmo, isso é verdade. A gente conhece exemplos por aí, Guilherme Briggs, assim, de dubladores que detonam o texto do tradutor e passa por cima, né? Assim, tem um lado bom e tem um lado ruim, entendeu? Por que que eu falo que tem um lado bom e tem um lado ruim? A tradução ela é um processo, começa por aí. E como um processo, ele vai passar por muitas mãos, ele vai passar por muitas cabeças, ele vai passar por várias edições. Então, eu arrisco dizer, 100% das vezes, o material que chega para você ouvinte não é o material que saiu da mão do tradutor. Fato. Tá? Tem muita coisa boa que se melhora, porque, por exemplo, o tradutor está vendo aquele texto 20, 30, 40 horas direto. Vai passar por ele. Vai passar. Eu, por exemplo, às vezes, o que eu faço? Eu faço, às vezes, a tradução, aí eu dou um tempo, falo, não sei o que lá, aí eu volto e reviso. Gente do céu, às vezes, não pego merda o que eu mesmo fiz. Entendeu? Então, por que você tá vendo aquilo aí? Que sentido? Erro de concordância? Erro de nome de lugar, de coisa? Erro de concordância, erro de nome de lugar, erro de uma tradução podia ser menos mecanizada, ou de uma tradução podia ser um pouco melhor, entendeu? Uhum. O que acaba podendo, coitado do tradutor, é o prazo. Os prazos, assim, ultimamente, o que tem acontecido comigo, óbvio, né? Não posso dizer, no mundo ideal, maravilhoso, o que aconteceria? Eu estaria junto com a tradução em todo o processo dela, como consultoria. E antes dessa obra ser liberada para o público, ela voltaria para minha mão. Mas isso não acontece. Não. Isso é o mundo ideal, né? Para o pessoal da edição, tu é só o Google Translator, né? Olha, às vezes eu acho que sim. Né? Às vezes eu acho que sim. Mas não sabem eles que estão mexendo com forças malignas toda assim, a magia. Eu confio bastante no pessoal que mexe com a tradução, com a minha tradução depois, né? Porque eles veem coisas... A visão do mundo deles pode melhorar o meu trabalho, entendeu? Então, você tem que confiar, não tem como, entendeu? E você tem que aceitar. O meu trabalho vai ser mudado. Ele não vai chegar do mesmo jeito que traduzir para o público. O meu trabalho vai ser mudado. Ele não vai chegar para o público do mesmo jeito que eu traduzir. E óbvio que isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Tem algum trabalho famoso de tradução, algum material que a galera ama, que a galera adora, que você possa dizer que você trabalhou nele? Eu sei que os mais recentes você não pode, tá com o arco-íris. Ah, mas... cara, eu não tenho certeza. Juro, eu não tenho certeza. Por que que eu falo eu não tenho certeza? Porque às vezes eu assino um contato lá 10, 15 anos atrás, né? Então eu realmente não sei se eu posso... abrir ou não. Eu não sei mesmo. Eu não sei mesmo. Eu tô sendo sincera. Eu não sei se eu posso abrir ou não. Mas tem muito mais nome aí do que vocês possam imaginar. E falando a respeito de direitos ou ser reconhecido pelo seu trabalho, uma coisa que tu me contou a boca miúda e que eu quero deixar agora claro aqui para os ouvintes é: mesmo tu fazendo esse trabalho e mesmo hoje em dia a galera no Brasil dar crédito a quem merece crédito, é só tu ver que sempre no final do filme aparece um cidadão locutor falando dublagem com vozes de João, Pedro, Paulo, Antônio, Maria, José, traduzindo edição tal coisa, edição tal coisa, quer dizer, os caras, pelo menos ultimamente, têm dado crédito a quem merece crédito, mas eu tô sabendo, a boca miúda, que a senhora teve muito trabalho seu que não foi acreditado. Não, né? Mas eu não me importo, é sério, eu não me importo mesmo, por quê? Porque às vezes eu me equipo. Isso é verdade. Entendeu? É verdade. Às vezes eu me equipo e oferece o serviço pra doadora. E eu faço parte da equipe. Entendeu? Apesar da tradução ser minha, é uma equipe de mais de uma pessoa que trabalha nisso. Então, eu não me importo de ser o nome de uma outra pessoa. Eu fico feliz fazendo trabalho, tá bom. Eu recebi por ele, tá bom. Entendeu? Tá vendo, senhoras e senhores? Isso é que se chama de uma bruxinha, meu Deus. Não, é porque assim, é legal você ver seu nome num livro, nos créditos de mandar ou nos créditos de filme. É legal, mas pra mim, particularmente, é mais tesão do que o trabalho em si. Entendeu? Assim, já teve livro ou mangá? Já teve livro ou mangá que você abriu a página? Ih, olha aqui! Já. Ah, tá vendo? Já teve sim. Os ouvintes do Paranédia, eu já trabalhei na JBC. Como preparadora de texto e também como tradutora. Então, se vocês por acaso acharem Artemis Whittaker, então você tem a certeza que é essa aqui que a gente está falando agora. Pois é. É comum no meio editorial, no meio de tradução, você ter os pseudônimos. E eu já usei mais de um. Olha, viu? Tá vendo? Só pensou que era só Mark Twain que usava não. Pseudônimo, não. É comum acontecer tá o muito comum. Muita gente usa pseudônimo, Machado de Assis, né? Orlando Dumont e agora Madame Artemis Whittaker. Então. E o engraçado é que se tu usar teu nome, o pessoal vai pensar que é pseudônimo. Pois é, né? Me passa uma informação que eu acho fundamental para essa conversa, Artemis. Como é que é o processo da tradução? Ela difere de um meio, né? Então, você tem, por exemplo, quando você trabalha com a tradução de livros, você tem limite de caracteres. Entendeu? Por que você tem limite de caracteres? Por causa da diagramação do livro. O livro original tem, sei lá, 300 páginas. O livro na versão brasileira tem 300 páginas. É. Sério? Pô, mas às vezes você tem coisas, por exemplo, japonês mesmo. Às vezes uma palavra você tem que traduzir com uma frase. E aí, pois como é que fica? Não é, às vezes é assim. Às vezes acontece isso. E tu sabe que é verdade. Às vezes é uma palavrinha, é um ideogramazinho pequenininho pra traduzir uma frase de 10 palavras. Uma frase de 10 palavras não é pera. Agora o que acontece? Por que acontece isso? Lembra que eu falei daquele lance da cultura? Então, pindaíba é uma palavrinha só, né? Mas não dá pra explicar sem ser com uma frase. Muito bem. E outros métodos? Aí, assim, por exemplo, então você tem, dentro da parte editorial, na parte escrita, você tem que tomar cuidado com o número de caracteres. Então, você tem que fazer o máximo para manter o número de caracteres do alvo inicial, do alvo final. Não é 100% isso, não é 100% assim. Ele vai ter que fazer chegar o mais próximo possível. Às vezes não acontece. Dentro de obra de uma tradução para legendagem é diferente de uma tradução para dublagem. A tradução para legendagem, ela é uma tradução resumida. Por que que ela é uma tradução resumida? Porque você tem um número fixo de caracteres que podem aparecer na legenda. São 32 caracteres na legenda. Na linha de cima são 16 e na linha de baixo são 16. Tá? Esse número sofreu poucas modificações durante os anos. Tá? Tem alguns lugares que estão usando um pouquinho mais, outros usam um pouquinho menos, mas a grosso modo é assim. Então, o que que acontece? E a legenda ela tem que ficar de 3 a 4 segundos na tela para dar tempo de leitura. Ou seja, se você pega uma Lorelai falando do Gilmore Girls, que dispara 300 palavras por segundo... Ou o Jim Carrey no Ace Ventura, que quando ele pega aquele ar... começa a falar um discurso gigante. Quer legendar isso? Deve ser uma tragédia. Então, o que acontece? A pessoa que está trabalhando com a tradução... ela vai diminuir, vai encurtar para passar no geral. E às vezes fazendo adaptações. Não tem como. Você vai fazer uma adaptação. Porque o que precisa ter é o entendimento, não é a tradução literal. Um exemplo de adaptação, e eu adorei a galera do Crunchyroll ter feito isso, um abraço Crunchyroll, não estão pagando nada por eu estar falando isso, é de novo naquela história do Flying Witch, quando o pai do moleque falava, eles botavam em mineirês, eles colocavam com I, sor, e negócio na legenda, cara, eu ri muito quando eu vi essas partes na legenda. E assim, é importante às vezes ter esse tipo de coisa assim, na legenda, porque legenda é importante? Existem pessoas que são deficientes auditivos. A gente esquece desse tipo de coisa, sabe? Sim. A gente pensa só na tradução de um idioma para outro, mas existe a tradução do áudio para escrito justamente para as pessoas deficientes. As legendas com áudio descritivo. Exato. Sim. Exato. Essa parte é uma beleza. O homem pegou o negócio e fez um barulho de carro bem ao longe. É, pra gente parece estranho, mas pra eles é super pra alguém que tem uma diminuição na audição, é super hiperutamente importante. Sim, entendeu? Sim. Aí o que acontece? Isso não é dentro da legenda, tá? Uhum. Isso é a parte do tradutor. Tá? Às vezes, o tradutor, ele precisa também colocar a temporização. Ou, como assim temporização? Que hora que a legenda entra, que hora que a legenda sai? Quem já andou brincando de legendar ou então pegar legenda STR na internet sabe muito bem o que é temporização. Eu raramente faço temporização. Eu sou meio ruim com isso. Então, Por isso, lembra que eu falei da equipe? Outras pessoas fazem a temporização por mim. Teve uma época que eu brinquei de tentar fazer isso. Pegava um episódio de Doctor Who que tinha acabado de sair, eu tentava legendar. Cara, mas que trabalho medonho, cara. Porque primeiro eu assisti o episódio, depois assisti mais uma segunda ou terceira vez, porque tem uns sotaques ali no Doctor Who que é dose pro elefante, né? Sou capaz de, com seu escocês miserável, vá pro esquento dos infernos. Né? Então, às vezes tu tinha que ouvir duas, três vezes. E quando tem sotaque? Mas agora me fala aí, quando tem sotaque, mulher? Como é que tu se vira com sotaque? Então, aí vai assim. Você falou disso duas, três vezes. Você sabe quantas vezes eu assisto o mesmo episódio quando eu tô trabalhando num episódio pra tradução? Ou mesmo filme? Faço a menor ideia. Pelo menos de 6 a 10 vezes. Isso só pra eu ver se você entendeu tudo, não, né? Não. Existem divisões. Então, vamos lá. Aí bateu a legenda, pra fazer tradução pra legenda, acaba sendo um pouco mais simples, entre aspas, porque eu tenho que tomar cuidado com o número de caracteres, não dá pra poder fazer, entendeu? Então, pra fazer pela legenda, eu tenho que ter esse cuidado. Para a dublagem, já é outro tanto. Para a dublagem, além de ter, eu tenho que tomar cuidado com outras coisas, além da produção. A primeira delas é fazer a sinfonia labial. Fazer a palavra caber na Exatamente boca, né? Isso, fazer a palavra caber na boca, ou fazer... Para o ouvinte entender o que que significa caber na boca, tu pensa o seguinte, pega os desenhos antigos da Disney... Uma cena que vem na minha cabeça na hora. A lagarta e a Alice, no Alice do País das Maravilhas. Que a lagarta fala em inglês. Who are you? Aí na boca do bicho tá you. Então, fez. Aí, o que o pessoal teve que fazer? Quem és tu? Pra aparecer o do you, cara. Cara, tu sabe que tá diante de uma dublagem antiga da Disney quando ele fala és tu, em vez de falar quem é você. Então, e vai por passa por uma série de coisas. Não só esse tipo de sincronia labial, né, de você pegar os fonemas e etc e tal. Quando começa a falar, quando termina a falar, tentar passar o conteúdo que o cara falou da melhor forma possível, no melhor tempo necessário, né? Pra não ficar que nem aquelas dublagens antigas de desenho de filme japonês que o cara fala, o cara fala uma frase gigantesca que o cara já tá com a boca fechada, já tem uns 10 segundos. Pra não acontecer isso. Então, a sincronia labial que muitas vezes eu faço é mais assim, está falando, não está falando, ou mais do que abriu a boca no O, por exemplo, e a palavra é com ele, sabe? Hoje em dia, acaba sendo mais trabalho do pessoal que tá fazendo a dublagem, às vezes de mexer alguma coisa. Uhum. Entendeu? É um pessoal que entende um pouco melhor dessa parte fonética. Aí você faz a sincronia labial. Além disso, você tem que marcar as reações. Como assim marcar as reações? Marcar a reação de personagem. Tudo aquilo que não é diálogo é reação. Então, se o cara tomou uma porrada e fez isso é uma reação. Se o cara olhou pro outro e fez é uma reação. E muitas vezes assim, o que acontece? Aí você tem o trabalho sem o roteiro e o trabalho com o roteiro. 90% das vezes eu tenho o roteiro. Aquela vez do cara, o cara olhou para um outro homem e fez, isso pode ser da realista. Então, por exemplo, no 90% do meu trabalho, hoje em dia, eu tenho roteiro. E assim, tem roteiros que marcam essa reação, tem roteiros que não marcam essa reação. Me desculpa se eu assisto de 6 a 10 vezes. Claro, porque tu tem que entender a intenção do sujeito. Não que só tá a intenção, eu tenho que marcar a reação na ordem do diálogo. Quem que tá falando o quê? Quem que tá fazendo qual reação? Fazer parte de briga é ótimo, entre aspas, né? Quando tá marcado, ele é fantástico. Reação, reação, reação, reação, reação. quando não tá marcado na cama, roteiro, é um pedel, porque em 3 segundos de luta, teve um monte de grunt que você às vezes não sabe de que lado foi. E você tem que assistir 40 vezes pra poder pegar quem que falou o quê. Tá certo, e aí vem o preciso colocar personagem por personagem, etc. E tal. Existe também a temporização. Lembra que eu falei da equipe? Eu raramente faço temporização. Uhum, uhum. É um trabalho complicado? Sim. É um trabalho que demanda bastante coisa? Sim. Depois da tradução, eu faço 300 revisões em cima dela. E aí vai para o mundo do pessoal da equipe, e aí o pessoal da equipe vai fazer revisão em cima. É óbvio isso. Excelente. Entendeu? Mas é tenso, né? É tenso, mas é um trabalho que eu adoro. Muito bem. Minha querida Artemis, foi um prazer enorme ter você aqui no Paranerdia. Finalmente, né? Depois de milhares de ameaças, de maldição pra mim, se você não me chamasse você aqui pra gravar. Eu mas, imagino. Quem tá falando? Exatamente, Eloy, foi isso mesmo que eu falei, ora bolas. Eu aqui quis trazer essa história da tradução pro Paranerdia, porque primeiro a galera aqui adora quando eu falo sobre dublagem, versão brasileira e o Caramba 4. E a dublagem brasileira ainda é uma das melhores do mundo. Gente, eu sou fã de dublagem. É sério isso. A pessoa fala assim, nossa, mas você entende original, eu assisto dublado, entendeu? São duas obras diferentes, são características diferentes, eu só tenho um pouquinho disso com a dublagem norte-americana. Eu não gosto muito da forma como ela é feita. Mas até aí sou eu, né? É minha preferência. Eu prefiro ver a obra, posto que eu entendo a língua, eu prefiro ver a obra na língua que ela foi concebida. Sim. Mas também tem aqueles que falam, eu não gosto de dublagem porque eles mudam tudo, tiram do contexto. Não, eles não tiram do contexto, animal. Eles botam no teu contexto, jumento. Porque se você não for fluente no idioma, você precisa entender o que as pessoas estão dizendo, filhinho. Então tem que ter adaptação, tradução, localização. Sim, entendeu? Tem que ter tudo assim, tá? Bom, amor da minha vida, bruxinha do meu coração, pra tio Jorge do Animesfério não ficar zangado comigo, passa lá o jabá de praxe do Animesfério. Então, pessoal, eu faço parte da equipe física do Animesfério. Eu tenho estado ausente alguns jogos nos últimos episódios, justamente porque eu estava trabalhando feito uma boca. E não batia os horários de gravação, não batia também. Todo comitê isso. Mas, então, eu sou a consultora de assuntos super interessantes, especiais. Tô brincando. Eu sou a enciclopédia da MVC. Então, é @fest_MVC ou www.animesphere.com.br. E escutem os nossos podcasts, são bem legais. Tem muita coisa legal, dá pra aprender bastante coisa. Principalmente os episódios que eu participo. Olha, o episódio sobre mitologia e cultura japonesa tá foda. É bom, gostei desse, muito bom também. Bom, então, ficamos por aqui, queridos ouvintes. Live long and prosper. You got an Herd Mail. Muito bem, vamos agora aos comentários feitos no episódio 126 sobre as sagas do infinito na Marvel. O primeiro comentário foi feito pelo nosso querido mecenas Paulinho 15kg, que nos disse o seguinte: finalmente várias dúvidas foram sanadas. A qualidade do áudio ficou nota 1000, parabéns. Muito obrigado, Paulinho. O Jorge também agradeceu pelo seu elogio. Outro que nos fez um comentário foi o meu querido Rafael Dourado dos Sapo Brothers. Ele diz o seguinte: algo que me incomodou incomodou em todos os debates a respeito das joias do infinito no filme? Que elas estão menos poderosas do que deveriam ser, ou que elas não estão sendo usadas corretamente? Eu não li os quadrinhos, mas ficou muito claro pelos filmes que as joias têm um raio de alcance limitado e sempre dependem de algum dispositivo para funcionarem, exceto a do poder. A do espaço precisava de toda a energia da Torre Stark para ativar o portal. A da mente precisava estar no cetro do Loki ou no corpo do Visão. Sim, era essa mesmo. A do tempo tinha que estar lá com a magia sendo conjurada junto com o olho de Agamotto, etc. E também tem a do éter que precisava ser manipulada. As joias precisam realmente de ajuda para funcionar direito. Eu concordo com isso, Rafael. E essa diferença entre os filmes e os quadrinhos permite sim que as coisas possam acontecer sem estar relacionadas. Por que tem que ter o Adam Warlock na pedra, sei lá das quantas? Não tem que ter, mas vamos ver o que vai acontecer. O público do cinema, eu por exemplo, não faz a menor ideia de quem seja e portanto não vai achar nada de errado se a joia vier com outra justificativa qualquer, concordo. Ou se a Miss Marvel já aparecer super poderosa como ela só foi uma vez nos quadrinhos. Eu também não tenho problema nenhum quanto a isso, mas fazer o quê? Aliás, eu sempre apontava isso antes do Thanos aparecer de fato. Os fãs de quadrinhos falavam tanto dele, mas para quem só viu os filmes, não se fazia ideia de quem ele é ou do quão poderoso ele é. E a gente sabe que no cinema eles fazem o que quiserem, como transformar Mandarim num ator bêbado farsante só porque ainda não tinha magia no universo Marvel no cinema. O que serve pra gente questionar também o tal planejamento dele, já que a magia estaria para entrar segundo os planos. É verdade, Rafael, eu concordo em 100% das reclamações que você teve. Muito bem, esses foram os comentários. Agora um agradecimento especial aos meus queridíssimos mecenas que têm colaborado aqui com o Paranerd lá no Apoia-se. Um beijo, um abraço para a belíssima Ana Carolina Martins, para a joaníssima Ana Lúcia Letier, para o engraçadíssimo Arthur Bonifácio, para o ilustríssimo Daniel Rossi, para o novíssimo Diego Ferreira Veríssimo, para o corretíssimo Éder Cardoso Santana, para o elegantíssimo Emílio da Costa Mansi, para o versatilíssimo Guto Lima dos Santos, para o simpaticíssimo Lucas Freitas, para o importantíssimo Luiz Alfredo Lopes Soares Filho, para o genialíssimo Paulo Roberto Libaldi, para o agilíssimo Rodrigo Moquepon e para a poderosíssima Suelen Nastri. Muito obrigado a todos. E caso você queira também ter esses agradecimentos, colabore com a gente lá no Apoia-se do Paranerd. Um abraço a todos e até o próximo Paranerd.